1888, acione identificação. Essa bexiga da bomba para 4 mil pés, 2 vítimas 0 na 4. Salvador, atualiza. Ótima, ótima. 1, alterna 128, decimal 35. 2175, voa Mótiva. Voa 2175, voa sua coordenação. Vem agora. Salvador, boa noite, boa noite. Azul 4235, boa noite. Táxi via Alfa, abordante da Juliette. Alfa, abordante da Juliette. Com 972, autorizado voar na Pro 8 Duna, ele decida para 2 mil pés, o ajuste no 0104, autorizado sinal NDB Zulu para pista no 0, reporte estabilizado. Na Pro 8 Duna, 2 mil no 0104, reporte estabilizado, NDB no 0, 2195, 2175, autorizado voar na Pro de Mótiva. Autorizado Mótiva, gol 2175, entrado pela coordenação. 169 a bordo, alternando Galeão, autonomia de Hipólito. Chanel 6313, autorizado táxi via Índia à direita, no ponto de espera com o pronto, torre 118.95, com 1014 no ajuste, um bom voo. 114, ponto de espera, torre 1295. Azul 4235, fica atento ao reconhecimento da Avianca, vai iniciar o táxi, ingresso via Juliette, portão 3. Chané 6313, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 089. Ou 2175, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 1, 251, alterna 2835, gol 2175. O 5972 está completamente visual. Poderia a proa simples estar presente? E 5972 negativo, mantenha proa de dona. Ciente, mantenha proa de dona. Controle Salvador, Oceanair 6224. Oceanair 6224, ação de identificação. Dessa via chegada a Mário para nível 050, ajuste no 094. Tem um ativo via Mário 050 no 094, 6224. Salvador 1198, bom voo. 98, Oceano M3, 1-3, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Após 2703, Olinda. Oceano M3, após 2000 pés, autorizado para Olinda. O 5972 está estabilizado no NDB. E o 5972, complete o nosso procedimento, chame por na frequência 118.95. 18.95, grato pela colaboração. E o Oceanair 6313? Oceanair 6313, prossiga. Coordenar com o centro, pode, ótimo. Canal 6303, aguarde coordenação. Aguardando. Torre Salvador, Rio 5972, uma boa noite. Rio 5972, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-1-0, grau 09. Teve pouso, pista 1-0, Rio 5972. Pode estar, 1-2, 4-6, acione identificação. Dessa vez chegada a bom, prepara o nível 050, o ajuste na 0-4. 5972, solo ao 51, olhe para a primeira direita, solo 1219. Boa noite, táxi via Alfa e Kilo, parte 3, posição 612 Lima. Boa noite, Arthur. Autorizado Renato. Assino, gol 988, registro na 094, autorizado Renato, pista 0, reporte passando Serra Vita 366. Passando Serra Vita 366, gol 988. Salvador, TAN-3305, para autorização de tráfego, registro, boa noite. TAN-3305, boa noite. Informação com o Suíski, pronto, cópia. TAN-3305, autorizado Recife, via Euvislogo 17, nível de voo 330. Da colada 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5422, controle Salvador, pera em 12, correção 119, décima 8. 305, autorizado nível 330 para Recife, via Rota Porto Volver, tolou 17, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Entendeu, transponder 5422, 119,8, controle. Correto, são 3305, reporte para posto de acionamento, portão 5. 3305, está pronto para pushback e acionamento na posição 5. Autorizado, são 3305, reporte táxi. Pushback acionamento, 3305. Solo Boa Azul, 4980 com a Whisky, 350 para Recife. Azul 4980, Whisky, confere, quanto cópia? Recife. Azul 4980, autorizado Recife via Euvislogo 17, nível de voo 350. Decolada 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5417, controle Salvador, opera em 119, décima 8. Recife 350 via Euvislogo 17, decola da 10 com curva esquerda na Puca, Jamo, Aracaju. 5417, aciona 198, controle. Correto, azul 4980, reporte para pushback, acionamento, portão 1. Chamarei. Utilizado, final Renave, na com a pista vista. Gol 1888, pouso autorizado, pistão 10, vento 120, grau 089. Livre ponto, pista 10, gol 1888. 234. Gol 1246, vou ir na proa de Serra Vida 367, descida para 4 mil pés. O ajuste na 094. A31178, questão de identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 050, ajuste na 094. 050, via chegada a Mari, igual no 014, poderia coordenar para o agente, tá? A31178. A31178, inicialmente uma temperatura chegada. Uma temperatura chegada, 3178. A31178, reduz a velocidade para 2509, segue como número 3 na aproximação. Ok, vai reduzir. Suspensa tinha pedido para a gente acelerar, então para que a gente reduz agora? A gente era o número 1, agora virou o número 3? Então, está como número 3 na aproximação para o controle de Salvador. A 31178 está autorizado voar na proa ITAP, após ITAP, que é a revista 366. ITAP após 366 na proa, 31178. Salvador, gol 1170, transfere, descendo para 1170. Gol 1170, sua identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 060, o ajuste no 094. Ok, 060 na Mari, 1014, gol 1170. Estabilizou o Xenair 6224. O Xenair 6224, chame torre na frequência 118.95. 295, boa noite. Oito, oito, oito, táxi de Alfa, repórter Juliette. Alfa, Juliette. 6224, pouso autorizado, pistão na 0, vento 1, 0 graus, 079. Livre pouso, pistão na 0, 6224. Oito, oito, oito, correção, táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3, posição 2, Lima. Alfa, Paulo 3300143 a bordo, relatório que tem aqui a autonomia, o Fernando São Gonçalo está pronto para o táxi. Titan 3305, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte principal, taxiway Índia, no ponto de espera 2 em Salvador, 1 no 8, 1095, com 614 no ajuste. 3295, parte do 0, 1 no 4, 3, 3, 0. Estou com o 1970 autorizado, vá na proa, WhatsApp. Está presente, vou estar com o 1970, a sua identificação, deixa a via chegada a Mari para o nível 070, ajuste no 04. Com 974, essa é a identificação, dessa vez chegada bom para nível 080, o ajuste no 04, reduz a velocidade para 2409. Está 3178 a porta e está autorizado o procedimento? Com 3178, dá presente, está autorizado o vá na proa, se revisa 366. Em descida para 2500 pés, ajustado na 04, está autorizado o procedimento. Afirmativo, descendo na 2 do ferro dentro 366 para 2500 pés, com no 014, isso? Afirmo. Obrigado. 305 vezes alfa aeronave na curta final, está pronto, ponto 00. TAN 3305, autorizado a linha e manter pistão na 0. Alinho mantendo 0, 3305. 3305, azul 5001, não é pode parar, feedback, acionamento, portão 3. Puxação azul 4980 no gate 1. Autorizado azul 4980, aposto táxi. Autorizado, chamar de táxi 4980. 366 estabilizou o voo no 1046. Voo 1246, complexo, emissor na frequência 1918, decimal 95. 1095, bogado, boa noite. Luiz, confere, pronto, cópia. Pronto, cópia. Azul 4989. Tomada 30 segundos cópia. Confia. Prossiga 5001. O plano que chegou aqui no sistema é apenas o Upper Zulu 0 da Taubaté. Aguarde coordenação com o centro, azul 5001. Confirmando, tá no plano entrada via Mochep. Gente, aguarda o instante. Solo, Xenero 6224. Xenero 6224, táxi via Alfa, portante da Juliette. Alfa, da Juliette. Torre, boa noite, voo no 246, final estabilizado. Voo no 246, continue a aproximação, aguarde a pista livre, que é negão do 014. Aguarde a pista livre no voo no 246. Cópia. Tá, é o número 2, cópia, Estel. O 1170, após estar autorizado o procedimento? A Afirmativo, Gol 1170, deixa 4 mil pés, ajustado 1-0 no 4. 4 mil, 1-0 no 4, 1-70. 2-0-3, 4-6. São 3305, decolou 07, controle Salvador, 120, corrijo 1198. 1198, 3305, boa noite. Bom voo. Autorizado, plano Yankee Eos, nível inicial 140, via Golf 677. Decolada 10, curva direita, saída Coral, transponder 0274, controle Salvador, opera em 119, décima 8. Gente, estamos autorizados 140 para Ilhéus, decolada 10, primeira curva direita, saída Coral, rota do plano 0274 no transponder, 198 azul, 49 cross. Correta azul 4959, reporte para puxa, estacionamento 43. Reporte para 49 cross. Azul 4980, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera quando pronto, torre 118, décima 95, ajuste 1014, bom voo. Deixa o ponto de espera 2895 via Índia, 4980, uma boa. Chalé 6224, autorizado via Juliette para o portão 4 do Pátio Virtual. Afirmativo Juliette até o portão 4, 6224. Ou no 1170, vou ir na proa do Serra Vitor 366, deixa 2500, segue autorizado Renato Pista. 1-0, reporte passando Serra Vitor 366, visual com a pista. Ok, descendo para 2500, camarada estabilizado, passando 366 com o campazista, gol 1170. O 1246, solo ao 09, Auriprea primeira direita, solo 1219. Auriprea primeira direita, 209, Auriprea está aqui dentro. Torre Boa 4980, azul, ponto de pé, pronto. O 4980 ali mantém na 10. Ele mantém 4980, azul. Alfa, reporte antes da Juliette, no 246. Reportagem 1970, controle. Prossiga, Gol 970. 1970, veiculação para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limitado pela radial de Salvador, 280, número 4, uma aproximação. Esquerda 020, limitado pela radial 280, vou no 970. Não, tá, 3178. Tá, 3178, complete, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, boa noite. Pra prosseguir na descida, viu, 5934. E o 5974, desça 2 mil pés, ajustado 10 no quadro. 2.574, 5974. E o 5974, esquerda na proa 210, aguardando a proa de casa. Decoração proa 210, aguarda a casa, 5974. Atingiu 7 mil, boa hora, 70. 1970, desça 3 mil pés, ajustado 10 no quadro. 3.072, boa 9, altímetro 10 no 4. Livre pulso 10, 3178. Azul 4980, decolado aos 11, chama controle 11, 19, decima 8, com gol. 198, boa, 4970. Estou no zero, primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda Motti. Fico 424, transponder, controle 198. 9973, Federal, autorizado, com PIS 360, via Pesolu 10, Pumar, via Pesolu 16, conforme. Decola 10, Dael, Leda Motti, para curva direita. O transponder 5424, a frequência do controle são 12, 198. Federal 9973, estamos facilitados. Chame pronto para o pushback. Chama na Federal. Federal, vamos. Uno 170, confirma sua velocidade indicada. Uno 170, passando 200, reduzido para 160. Pode passar no CRV do 366, visual com a pista. Ok, já vamos passar o 366 e está visual com o tapo, 1170. Centro complexo, a missão em 1 no 8, decimal 95. Ok. Salvador, boa noite, gol 1170. Boa noite, gol 1170, reparte o 372. Vamos lá. Juliette, 273. Ingresse via Juliette, portão 7. Juliette, para o 7, 273. E o 5974, vou ir na proa de casa, atualizado o procedimento VOR, após recepção final do procedimento. Casa, mas 1970, agora 2, 4 milhas oeste de Salvador, vai na prova de serviço da 368 em descida 4 mil pés, aguardo na autorização do procedimento. 368, 4 mil pés, bom, 970. No 78 no solo 1 no 4, livre direita, chame solo 12, 1 decimal 9. Direita 219. E o 5974 reduz a 1809. Pouso autorizado, pistão no zero, ventuno no zero graus com 8 nós, altímetro no zero no 4. Pouso livre na 10, gol 1170. Salvador, muito boa noite, está 3178, livrão. 3178, táxi via Alfa, reporte antes da direita. Alfa, reportando o táxi via Alfa, 3178. O 970 na prova de servidor 366, deixa 2500 pés, autorizado a RNAV pista no zero, reporte passando servidor 366. Sente na 366, reportado passando 366, volta. Estabilizado o campo ali, 74, completo final do procedimento VOR, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado. E sua posição, portão 3178? Será a posição 9. Correção Rio 5974, continua a aproximação, número 2 para pouso. Guarda livre pouso, 4980, chame centro Recife, 1 2 6 85. 285, das 1, boa. Salvador, 4959 da Azul para o puxo e acionamento. 4959, pátio 3 autorizado, chame táxi. Chama táxi 4959. Sol Salvador, muito boa noite, o Azul 2774, sente na informação Whisky para Porto Seguro 160. 2774, aguarde cota, prepare a Coral. Coral preparando 2774. Zero, solo 17, livre à direita, chame solo 21, decimal 9. Direito 219, 170. Solo 970, complete, chame torre 1, 8, decimal 95. 795, boa, 970. Tive alto no ponte antes da Gilete. Graus com 79, altímetro no 0 no 4. Livre o pouso no 0, Rio 5974. Torre, boa noite, gol 970, final no 0. Noite, gol 970, repartiu 372. Reporta, não. Sinal 74, no solo 19, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Rio 5974, taxi via Alfa Kilo para o pátio 3. No pátio, na entrada do pátio 3, fique atento à aeronave da Azul, finalizando o reboque. Terra V372, voo 970. Voo 970, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Gente, V14 autorizado, pouso no 0, voo 970. Taxo azul 4959. 64 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, até na Aracaju. 64, 2 e 50, alternado Aracaju. Táxi autorizado até a saída do pátio 3, dê passagem ao voo ingressando no pátio e segue. Pátio 1 no Índia, ponte pés 285, 614, boa viagem. Ciente, livre táxi, na passagem pro gol, ponto de espera da 10, 18, 95, 49, pronto. Gol 970, Juliette, correção 8. Vai pro 8, é isso? 70? Ah, sim. Obrigado. 1072, liga sua identificação, desça 4 mil pés, ajustado 1014, vai na produção Vitor 367. Voando 367, descendo para 4 mil, o voo 1723. Azul 2774, pronto pra cota? 2774, azul. Autorizado o posto seguro, nível 160, via Golf 677, decola da pista 10, primeira curva à direita, no perfil de subida coral. 0261, transponder, controle 190, 1119,8, controle 19. O azul 2774, autorizado por seguro, 160, decola da 10, na saída coral, Golf 677-0261, transponder, controle 198. Correto, chame pronto, parte 3. Chamará. Portão 3 autorizado, chame táxi. Nave ali mantém 10. Ali mantém 10, azul 4954. Fala, boa noite, 9970. 970, táxi à direita via Alfa, reporte antes da Jurete. Alfa, reporte antes da Jurete, 959, autorizado a decolar, pistão 0, vento 120 graus, com 7 nós. Trilha decolagem azul, 4 nós, 5 nós. Azul 4959, decolar 225, chama controle 121, 19, decimal 8, bom voo. Qual foi a frequência de distância? 19,8. 19, decimal 8, azul 4959, bom voo. Controle, uma boa, azul 4959. 4959, contato padrão de decolagem, sob a via coral para nível de voo 140. Coral 140, 4954. Mantente da Juliette, o 9970, previsto ao 2. Nave Pistão 0, reporte passando para a Vitor 366. Boa, 9703, autorizado a Renato, Pistão 0, vai reportar o 366. Boa, 9703. Tem Índia, ponte espera 1895, 1014, boa viagem, 5001. Golo 970, Juliette, pro 2. Juliette 2, Golo 970. Na linha decola da 10, vento 120 graus com 7 nós. Na linha decola da 10, Salvador, Aracaju, guarde cópia. Só um minuto. Boa noite, 1868, a sua identificação, desça nível de voo 050 e vou indo para o hoje, TAP. TAP 50 e identificou, pode ir. Ponto de espera, 2895, ajuste no 04, boa viagem. 43, está aqui no Índia, vamos lá, 2895, obrigado pelo trabalho, as duas vezes vai passar. Aproxima 8, bom voo. 398. Controle Azul 45001 na DAEL. Azul 5001, contato ao na decolagem, sob a via DAEL para nível de voo 320, após 2000, foi direto Leda. 320 direto, fechou na DAEL, até 2000 Leda, Azul 5001. Equador Azul, 274, 470. O 2774, ele mantendo o zero. Mantendo o zero, 2774. Quatro linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 7 nós. Decola da 1-0 azul. Quatro nove cinco nove autorizado, vai na prova de Yukov. Yukov, 4959. Poderia voar o 368, Areta, para Renato? Autorizado, voar na posição Vitor 366. 66, maravilha, obrigado. Pronto para copy? Galeão, 360 autorizado, via UP novembro 857. Fala da pista no zero, primeira curva à direita, no perfil da Dael, Leda e Lume. 5432 o transponder, controle em 119 decimal 80. Chame pronto, 4-3. Chame 6224, pronto para 4. Demasiado para você. Autoridade Aracaju, 190. Derrota do plano de voo. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil da Conde. 0262 transponder, controle 198. Voo 90 autorizado, Aracaju, conforme rota. Decola da pista no zero, curva à esquerda, executa Conde. 0262, controle 198. Correto, chame pronto, 1-4. Mariano, pronto, aqui no quarto. Oi, boa noite, Bono 723. Boa noite, Bono 723, é a parte 372. 774, 4 decola, coral. 2774, contratarão decolagem, suba via coral para nível de voo 160. Via Coral 160, 27742. Dois três, todos autorizados que estão no zero, vento 120 graus com 8 nós, altímetro no zero no 4. 14, livre pouso da 10, passa agora o 372, 1723. Confirmar o vento? 120 graus com 7 nós. 68, desça 2500 pés, ajustado no 0 no 4. 2514, boa noite, Zero. 868, autorizado o final do procedimento RNAVE, chame torre 1 no corrijo. E reporte passando sem aviso 366. Reporte no 366, iniciando o RNAVE. Sideral 9973. 9973 no parte 3, autorizado, chame táxi. Chama táxi, Sideral. Do 5001, chame Recife, 125, decimal 1. 1723, solo 39, livre à direita, chame solo 21, decimal 9. Direita 219, vamos no